3399, táxi via Pátio, Índio Alfa, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, reporta pronto, ajuste no 014. Pátio, Índio Alfa, ponto de espera no 10, reporta pronto, Neto, 3399. Então, 3399, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 1 centena, 10 nós. A linha de decola, pista 10, vento 3399. Autorizado, reporta táxi. Autorizado, vai reportar o táxi. 1-8-9-7. 3399, decolar 249, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bom dia, tá 3399. Controle Salvador, bom dia, tá 3399. Decolou cruzando 1510 pela Leda, da Iorá. Vem até 3399, contato radar, suba para o nível 360, vou Leda da presença. 360, Leda da presença, 3399. Salvador, voa 9817, pronto táxi. 170 São Pio Deus, até Medalhão, 3:50 de altura. 1897, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 10-4. 1014 vai reportar pronto no ponto de espera, 1897. Boa noite, 97, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento uma centena, 9 nós. A linha decola, pista 10, boa noite, 97. Na 3360, foi lido. Foi muito baixa a transmissão, por gentileza, poderia repetir? Contato radar, suba para o nível 360, foi lido. Mantiva subindo para o 360 na proa de Leda, gol 1897. 1 no 7, no centro Recife, 1251, na Alterne, 13325. 1351, na Alterne, 13325. Bom dia. Bom dia. Padrão 05, bom dia, prossiga. Guardião 05, quando pronto, livre decolagem com proa norte, o vento uma centena, 8 nós. Inicialmente 500 pés, aguardando autorização do controle para seguir 1500, ok? Guardião 05, decolador 04, controle transfere 120.8, bom voo até a volta. 1208, até a volta, guardião 05. Controle Salvador, guardião 05. Guardião 05, mantendo as condições visuais, Senegal no 014. Então, para dar o destino. Deixa eu fazer o voto, eu produzo um oxígeno. Lá para todo o subúrbio, eu vou nivelando a 1300 pés. Transitorizado no céu, 1300 pés, Senegal 014. Senegal 014, guardião 014.